Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Apocalipse de Jesus, segundo São João, o discípulo amado, reencarnação do profeta Daniel, e que depois veio como São Francisco de Assis, que é o patrono da Legião da Boa Vontade, a LBV Mundial, que, como o povo diz, nasceu para amar e para ser amada. Os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir podem comprovar a ligação entre essas três personalidades bíblicas que têm a mesma individualidade espiritual. O próprio Apocalipse assemelha-se muito ao livro do profeta Daniel, mas é o mesmo espírito em duas reencarnações, ou em duas encarnações, está no mesmo, não é? Está no mesmo. Ora, quem faz há mais tempo faz melhor. E eu tenho absoluta certeza de que a humanidade de cima, aos nossos anjos guardiães, o Espírito Santo, do qual faz parte São Francisco de Assis, me tem ajudado muito nessas pregações, nessas palestras. E desta forma, num exemplo simples, demonstramos a ligação entre a humanidade de baixo, estou eu aqui na carne falando a vocês, com a humanidade de cima, eles, no espaço, nossos amigos, invisíveis ainda aos nossos sentidos materiais, aos nossos olhos, nossos anjos da guarda, nos protegendo e dando maior amplidão, maior amplitude a LBV Mundial, o PBV, que surgiu, como eu disse, há décadas, para atender a uma exigência, vejam bem, espiritual, não somente do povo brasileiro, mas de todos os povos constituídos por espíritos. Por isso o PBV tem uma base essencialmente espiritual. Por isso ele dará certo. Está germinando, como disse o seu presidente fundador, sob a terra, e surgirá como árvore frondosa a dar sombra, frutos, e suas folhas, como está a descrição da Nova Jerusalém, servem para a cura das nações. Então, o PBV vai direto ao Espírito, porque esclarecido o Espírito, reformado o homem, tudo se transforma. Daí, repetirmos, a sua base ser essencialmente espiritual, porque o seu inspirador é o Cristo estadista, aquele que disse: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Antes de sermos carne, somos espírito. Daí estamos pregando a política de Deus. O fundamento é o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, de Jesus. Que coisa mais política do que o versículo 35 do capítulo 13 do Evangelho segundo São João. Somente assim, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei, podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Olha a vivência da sociedade perfeita. Não a sociedade do homem solitário, o lobo do homem, mas do ser humano solidário. Somente assim, disse Jesus, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei, podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Política de Deus. Política para o homem e para o espírito do homem. E o Brasil tem uma grande missão. Eduardo Lindo ouviu isso muito bem. Da América Latina surgiria um domínio sem domínio, isto é, sem violência. Sem cumprir a tara histórica das grandes nações, da hegemonia pelo simples poder da força. O Brasil e Portugal têm muito a ver com isso. Falarei aqui sobre o profeta, o vidente Bandarra, que era um sapateiro, enquanto ele dormia, ele tinha sonhos proféticos. E há uma citação sobre a paz que eu acho extraordinária. Eu tenho que dar sequência à explicação e vim a partir do quinto flagelo em que cheguei até o profeta Joel, mostrando que o Velho Testamento tem a ver com o Novo Testamento, naquela passagem da ceifa e da vindima, e que Joel, no versículo 13, a ceifa e a vindima estão no capítulo 14, né? No último capítulo do seu livro, no Velho Testamento, diz assim: lançai a foice, porque está madura a seara, vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Vejam bem, Deus não pune ninguém, nós é que nos punimos a nós mesmos com a nossa malícia. Então a lei de Deus tem que se cumprir, senão seria a maior bagunça. Bom, então nós vimos que o velho Joel antevira uma passagem do Apocalipse que está lá no capítulo 14. Lá também se fala em lagar, sangue, daquela coisa toda. Porque houve muitos julgamentos, só que este é final, o julgamento de tudo juntinho. Mas eu para a turma não perder a sequência da leitura, eu vou ler o sexto flagelo, que é muito importante, que a restauração de Israel, mas não é o Israel dos irmãos judeus, aquela profecia da restauração de Israel, lá no Oriente Médio, já se cumpriu. Mas assim como a Jerusalém de baixo e a Jerusalém celestial, há o Israel de baixo, que é dos irmãos israelitas, irmãos judeus, e o Israel de cima. Nós vamos falar da restauração do Israel de cima. E tem a ver com Armagedon, grande tribulação, sexto flagelo, fala do Armagedon, então eu vou, como continuação ao quinto flagelo, passar para o sexto, que tem a ver com a restauração de Israel, que está aqui também por uma suprema felicidade, nesse capítulo terceiro, que é o último do livro do profeta Joel. O sexto flagelo, vamos lá. E derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Qual o lado do nascimento do sol? Oriente. O Oriente. Nós colocamos aqui para a turma entender logo. Vamos agora continuar. Versículos 13 até o 16. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque estes são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. E então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Já expliquei a ligação do Velho com o Novo Testamento. Quinto flagelo, Joel. Ceifa no capítulo 14, vindima, sangue até os freios dos cavalos lá no Apocalipse. Aqui em Joel capítulo 3, versículo 13, lançai a foice porque está madura a seara, vinde, pisai. Porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande, a malícia da humanidade. Então chegamos aos versículos 18 a 21 do mesmo capítulo 3, do grande profeta Joel, aquele que fala no novo Pentecoste. Sim, porque os jovens profetizarão, os servos profetizarão nos tempos finais. Está até aqui marcadinho, enquanto eu vou pregando. O doutor Paulo veio aqui para eu ler essa passagem. Essa questão de ler, está no profeta Joel também. E vamos à restauração de Israel, que era a continuação a esse capítulo 3, que aliás é o último do livro do profeta Joel, versículos 18 a 21. A Bíblia não é uma chatice, não. Mas vamos lá, a restauração de Israel. Aí a flautinha do profeta, toca um pouquinho aí. O ambiente oriental. A música tem um poder tremendo. Um dia desse eu fiz um teste, estava um filme de terror na televisão. Eu deixei eles verem um pedacinho. Chamei a turma para mostrar o efeito da sonoplastia. Tirei o som e tacamos uma música alegre, não sei o quê. Todo o quadro terrorífico desapareceu. E é uma coisa incrível. Muda tudo. Some o medo, aquela coisa toda. Foi uma lição. Por isso é que Satanás é inteligente, quer dizer, o espírito do mal, que é uma coletividade de espíritos atrasados, aquela coisa toda, domina as nações. Sem dar um tiro. Com músicas que levam à violência. Mas vamos à restauração de Israel. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa de Deus e regará o vale de Sitim. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram espiados, porque o Senhor habitará em Sião. Bom, eu depois vou voltar à explicação desse texto aqui, do Joel, o profeta. Mas vejam só, ele diz aqui, Judá, porém, será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. Ora, depois de Joel, mesmo depois de Jesus, quando veio Tito, filho de Vespasiano, Tito era príncipe naquele tempo, da geração Flávia. Eram os Flávios, Tito, Vespasiano, os construtores do Coliseu Romano. Tito deu uma festa em Roma, morreram 2.000 gladiadores e uma quantidade de milhares enorme de animais. É gente civilizada, hein? Depois disso, Jerusalém ficou desabitada. Tito arrasou com Jerusalém. Está evidente que a profecia para um tempo que Jerusalém nunca mais ficaria desabitada. Mas onde houver o homem, um dia a extinção. Então nós temos que pensar aqui na Jerusalém celestial, porque esta é eterna. Ela não precisa nem de luz do sol, porque Deus é o seu luzeiro, o Cristo é o seu luzeiro. Então assim como existe a Jerusalém de baixo, existe a Jerusalém de cima. E não estou dizendo nenhuma barbaridade, porque o Apocalipse fala na Jerusalém celestial. Então na Itália, eu escrevi isso porque mesmo estando na Europa, vocês vão ver, vocês já viram no livro Cartas Espirituais da Europa, eu escrevi muita coisa ali. Então eu digo aqui, a restauração de Israel. Está manuscrito. Pois eu darei de presente para um desses mais atilados, dedicados, esforçados estudantes do texto sagrado em espírito e verdade à luz do novo mandamento e que tem a preocupação de se tornar entendido aos simples. Vejam que eu estou falando no Velho Testamento, na parte da rede da boa vontade e do programa em que estou tratando do novo. Em particular, o Apocalipse é novíssimo testamento. porque ele encerra o Testamento Novo. Ele sintetiza toda a Bíblia Sagrada, a restauração de Israel. Os intérpretes da Bíblia Sagrada restringem a palavra de Deus ao teimar interpretá-la ao pé da letra, que, aliás, mata, como advertia o apóstolo Paulo. Vocês sabem que Paulo sempre trazia essa advertência, essa admoestação a todos. A letra mata, o Espírito é que vivifica. Um dos piores malefícios dessa visão restritiva da amplíssima mensagem do universalíssimo Deus são as considerações à restauração de Israel como um privilégio a um povo em detrimento dos demais. Que a maioria imensa dos intérpretes, quando falam na restauração de Israel, satisfazem-se com a restauração do Israel político, do Israel social, o Israel dos irmãos judeus. Mas por que privilégio para os irmãos judeus? Em que são melhores que os irmãos árabes? Em que os irmãos árabes, por seu lado, são melhores que os irmãos judeus? Há judeus excelentes e judeus terríveis. Há árabes extraordinários e árabes que envergonham os próprios árabes. Assim, há brasileiros nas mesmas condições. Há americanos, há franceses, há russos, há cubanos. Há tribos. Joio e trigo estão juntos. Agora é preciso ver o saldo na balança. O saldo tem que ser positivo para que a nação se imponha na sua tarefa junto à humanidade toda, porque todos os povos têm missão a cumprir. Ora, como há uma Jerusalém na terra, há uma Jerusalém celestial que vem baixando, e a união das duas humanidades, há também o Israel dos irmãos judeus e o Israel de Deus de que fala o apóstolo Paulo. A capital desse Israel de Deus, que congrega todas as raças e que não tem participação nas lutas inglórias entre povos e irmãos, é a Jerusalém celestial. Com isso muito tem a ver o Templo da Boa Vontade em Brasília. Templo da religião de Deus que a geração nova construiu. A geração dos Pedros, Joões, auxiliada pela dos Paulos, para que as dos Franciscos possam fazer desse templo a missão de incorporá-lo às criaturas, que nós somos o templo do Deus vivo. O de pedra tem que ser a projeção do que há na nossa alma, senão será frio como frias são as pedras. Mas prosseguindo no que escrevi na Itália, todos já sabemos que há um período de 7 anos que culminará com a volta gloriosa de Jesus ao planeta que ele mesmo criou por ordem do Pai Celestial. Por que nós sabemos? É capaz de lembrar você, Antônio Paulo? Porque todos nós já sabemos que é um período de 7 anos que culminará com a volta gloriosa de Jesus ao planeta. Quer falar, Antônio Paulo? Depois desses fatos, 7 anos depois, Jesus estará de volta. Nas chaves bíblicas da volta triunfal de Jesus. 21, no, né? É, no livro de Deus e no Brasil Apocalipse, volume 2 também. Mozarura explica. Mas o 2 também se fala, em todos eles se fala. Vamos lá então, vamos continuar na restauração de Israel. Vamos ao item 4. Você já separou até a passagem, né? Próximo programa nós iremos. Estamos dizendo aqui, é muito importante para vocês, hein? Acaba com o sectarismo, acaba com a interpretação ao pé da letra. E muitos irmãos que gostam de interpretar ao pé da letra, que respeitam tanto o apóstolo Paulo, lembrem-se que o apóstolo Paulo é que se levanta, se rebela contra a interpretação da Bíblia ao pé da letra. Item 4. A restauração do Israel de Deus. Há 3 grandes, entre muitos outros sinais, da proximidade da volta de Jesus. Volta triunfal. Primeiro, o retorno dos judeus à Palestina. Segundo, a retomada por eles de sua antiga capital, Jerusalém, após longos e longos séculos em que foi pisada pelos gentios. Assim que se fala, os que não são judeus são gentios, né? Paulo foi aos gentios, lembra-se? Por isso foi uma luta, né? Gentios para os homens, mas não para Jesus. Terceiro, a reconstrução do templo. Lá em Jerusalém há uma impossibilidade física, porque no Monte de Moriá está levantado o segundo maior templo do Islã, a segunda maior mesquita em importância. Então lá não pode construir. Seria a Terceira Guerra Mundial a qualquer momento. Mas a profecia de Deus tem que se cumprir. Mas aqueles que entenderam a pregação da LBV a respeito de que há geração espiritual e gerações físicas, já entenderam que aquela geração espiritual que construiu e reconstruiu o templo de Jerusalém, que é o primeiro de Salomão, foi destruído, né? Voltou para reconstruir o templo definitivo. E esses fazem parte do Israel de Deus. Já estão acima de diferenças raciais. Este templo está reconstruído pela geração espiritual. Quinto item. Comentaremos várias vezes os estragos que os precipitados, muitas vezes bem intencionados, intérpretes da Bíblia, provocam com a mania de marcar datas para os fatos proféticos, mormente para o retorno majestático de Jesus à Terra. Bom, olha, mas há outras coisas para falar. Texto bíblico, escrevi muito sobre isso, também lá na Itália. A instauração de Israel, Israel de Deus. Maria Santíssima, as mulheres legionárias e o fim dos tempos. E essa passagem do texto bíblico com esse comentário rápido. E quando se completarem os tempos, isso diz o texto sagrado, nós comentamos. Significa afirmar que há prazos kármicos a serem cumpridos. Paulo apóstolo afirmou: Cristo bendito veio a este mundo para resgatar os pecadores dos seus próprios pecados. Aí vem uma porção de coisas. O quarto caminho, o telefonema que eu dei, ditando da Itália, o quarto caminho. Não tem nada a ver com a quarta vaga. Mas aqui está um desafio para vocês pensarem. Juntamos os flagelos, que é a punição definitiva da lei divina quanto à humanidade, com a esperança e a certeza da renovação de tudo, apesar de muita gente ver os flagelos como punição. Entendeu a jogada? Deus não nos criou para nos matar, dizia o irmão Zarus. Deus não pune ninguém. Nós é que nos punimos quando infringimos a lei de Deus, que é uma lei de amor, porque se não houver lei divina, o mundo é uma bagunça que está. Quando não há lei humana que se impõe, é a violência. Então como é que vocês não querem uma lei divina? Só se levantam e se revoltam contra ela os que querem que a humanidade viva destrambelhada. Os que têm um pouco de bom senso, de equilíbrio, agradecem que haja um Deus de amor e que trouxe uma lei que é bem para nós, mas que só pode ser entendida se entrar nisto, aquele segredo que muitos não admitem e querem que permaneça segredo: a lei universal da reencarnação. Porque senão vai dar uma impressão, vamos ter, de que Deus pune alguém, pune países, pune povos, e a outros dá condições extraordinárias de subir. Não, é que muita gente reencarnou em lugares em que os povos tinham que ser punidos, que precisavam daquela punição. Livres daqueles erros, reencarnam em outros lugares, juntam-se a gente que já de certa condição se permite criar grandes territórios em que há progresso. Bem que o progresso humano afastado do progresso divino, é isso que nós vemos aí, nunca é completo. Haverá o progresso humano aliado ao progresso espiritual. Então, tudo bem. Finalmente, uniram-se as duas humanidades. A da terra com a do espaço, e o governo do Cristo, ao toque da sétima trombeta, tornou-se o governo de todos os povos na terra. A restauração do Israel de Deus. Graças a Deus.